Castelo dourado, dificilmente cai. O aprendiz tá na casa e não tem volta mais. Chave mestra tá na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Castelo dourado, dificilmente cai. O aprendiz tá na casa e não tem volta mais. Chave mestra tá na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Emoções se dissolvem, penso no que fiz. Espero que perdoe um jovem aprendiz. A guerra tenta explicar o que só o amor diz. Minha dor foi machucar a minha flor de lis. Alguma coisa em seu olhar morreu. Mas lembre que o melhor presente Deus nos deu. Eu tava tenso e penso que é tudo tão denso. E eu precisava ficar leve pra enxergar no breu. Precisava te ver cantar e sorrir de novo. Mas tem algo em teu olhar que já faleceu. Quem vem da rua sabe, é difícil subverter. Quem já viveu, sentiu e viu, nem preciso dizer. Não vou deixar essa merda me enlouquecer. Você pensa que não, mas eu penso em você. Teu sorriso azul, como esse amanhecer. E o teu corpo nu, dizendo como é bom viver. Castelo dourado dificilmente cai. O aprendiz tá na casa e não tem volta mais. Chave mestra tá na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Castelo dourado dificilmente cai. O aprendiz tá na casa e não tem volta mais. Chave mestra tá na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Quem sabe o milagre e eu mudo. Vê o barulho que fiz sem game Pernambuco. E se não existe final, fosse crio a saída. O rap é só um desses meios, vou salvar minha vida. Quero te ver em êxtase, quero chupar tua língua. Meu baby é minha riqueza, minha gata é a mais linda. Eles perguntam quando vão chegar, já chegamos. O pouco que temos é muito onde nós estamos. E quando meu corpo voltar pro barro, minha alma vai soprar nos ouvidos desses bairros. Diomedes está morto, aprendiz tá no trabalho. E prometeu tocar tua alma no teu fone e no teu carro. Foda-se, é muito fácil abrir a boca e dizer foda-se. Hoje a minha rima mais louca é sobreviver. Quase caí no jogo deles, mas eu revivi. O aprendiz tá na casa, baby. Castelo dourado dificilmente cai. O aprendiz tá na casa e não tem volta mais. Chave mestra tá na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Castelo dourado dificilmente cai. O aprendiz tá na casa e não tem volta mais. Chave mestra tá na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Em busca de ouro, mais do que a própria paz.